seu aniversário, que data é? Que carro ele usa para andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? E quem lhe ensinou agronomia? E em direito é muito mais que bacharel. Na palma da mão colhe as águas do mar e chama pelo nome cada estrela do céu. Não, ele não dá sua glória a ninguém, pois é dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita soberba e ao prepotente ele faz descer. Dono do ouro e da prata, tudo é seu. É incalculável, é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso agora é dele, tudo aqui é dele. O grande aqui é ele, aqui é tudo dele. É pra ele, é por ele. Aceita soberba e ao prepotente, ele faz descer. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. É mesmo, hein? É incalculável o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele. O grande